te salvei, eu te curei, eu te remi, te restaurei, te renovei, te libertei, te dei minha vida na cruz, pois eu te amo. Eu abalo o inferno, abro as águas do mar, faço o fogo do céu cair, o sol, a lua para, pois eu te amo. Eu sou Deus, o Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão de Judá, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, outro igual não há. Eu sou Deus, o Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão de Judá, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, outro igual não há. Eu sou Deus e não abro mão, não abro mão de ser sempre, sempre, sempre um campeão. Eu sou Deus e não abro mão, não abro mão de ser sempre, sempre, sempre um campeão. Eu sou a solução, eu sou a redenção, eu sou sua saída, sua nova vida, sua esperança de voltar a ser feliz um dia. O seu melhor amigo, sou o seu refúgio, sou o seu abrigo, não te abandono, te livro nas horas de perigo. Eu sou Deus, eu exalto, eu derrubo, eu faço e desfaço, e se for preciso eu até mesmo mato pra provar que te amo. Saiba que o inimigo tinha preparado em suas mãos um plano de total destruição para a sua vida. Saiba o que eu fiz, eu destruí. Eu sou Deus, o Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão de Judá, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, outro igual não há. Eu sou Deus, o Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão de Judá, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, outro igual não há. Eu sou Deus e não abro mão, não abro mão de ser sempre, sempre, sempre um campeão. Eu sou Deus e não abro mão, não abro mão de ser sempre, sempre, sempre um campeão. Eu sou Deus, o Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão de Judá, o princípio e o fim, o alfa e o ômega.